DJ Wagner, não é o Armazém Paraíba, mas faz sucesso em qualquer lugar. Facilidade em tocar, tranquilidade em ouvir. DJ Wagner. The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic, you have to imagine, imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. DJ Wagner. Aí é bruto. Magic. É isso aí, você está curtindo o CD Desopés e Pés. Esse é o CD feito pra galera curtir na madrugada. Quando estiver cansado, com sono, é o CDzão Desopés e Pés. São as músicas que marcou época, nos anos 90 aí. Olá, meus brothers, logo em breve vem aí o Toalete Mix, produzido por mim, DJ Wagner, aqui do restaurante Fazendinha. Falou, um abraço aí, toda a galera que anda aqui pela BR-153. Um abraço aí, tudo de bom. What an adventure is. You're gonna tell your best friend. You're gonna wake up singing. The summer is mine. Você está curtindo o CD Desopés e Pés. Então, why can't we just stay together? Fuck. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Fuck. Why can't we just stay forever? Yeah, yeah, yeah. Fuckin' it. É o CD Desopés e Pés. É o CD mais pirado da BR-153. É isso aí, galera. Um abraço do DJ Wagner aqui do restaurante Fazendinha no estado do Tocantins. Falou? No caos? Ah, você tá doido? só toca as melhores. Is of massive pass. CD mais pirado da BR-153. Wagner. Só toca as melhores. Rubi Mil Tocantins. Run away.

DJ Wagner, Bug Mil, Tocantins, pronto, só toca as melhores. Woman. Wagner. Aí é bobeiro. E o Dream will come alive. Single day, every word you say.

DJ Wagner.

Deixando meu abraço aí aqui do Didi Wagner do restaurante Fazendinha no estado do Tocantins. Um abraço e toda a galera que curtiu e mais uma super produção aí, o Desopece Mix. Olá, meus brothers. Um abraço do Didi Wagner aqui do restaurante Fazendinha, nas 8ª região do Tocantins. A toda a galera que percorre aqui pela 153. Olá, meus brothers. Até mais uma super produção, se Deus quiser. Um abraço aí toda a galera que percorre o Brasil, que vem aqui pro estado do Tocantins. Um abraço aí, meus brothers. Tudo de bom.